shake it, shake it, shake. Mexe mais, yo, shake it, shake, shake it, shake it, shake it. Drop it cash, shake it, shake, shake it, shake it, shake. Mexe mais, yo, shake it, shake, shake it, shake it, shake it. Drop it cash, no. Vou cantar vivi sem dinheiro, cantar vivi sem dinheiro. Vou cantar vivi sem dinheiro, vou cantar vivi sem dinheiro. Bem-vindos à nova era, inclui meu fim de semana. Todos querem relaxar e ter alguma grana. Arrebentas com a guita como se fosse apocalipse. E chegas à discoteca, queres estar na zona VIP. Tipos vêm leggings e decotes com bons cheios. Ficam à sua volta, palavras já são tiroteios. Vais ao bar pedido, uma garrafa paga a crédito. Enquanto a conta vai descendo para o cemitério. Queres proteger o cenário que tu próprio inventaste. Pois não produz o suficiente e não sabes no que é que entraste. A dívida acumula de areia movediça. Os bancos te entalaram, estás num beco sem saída. Como que eu posso viver sem grana? Como que eu como se não tiver grana? Como que eu vou passar com a dama sem grana? Como que eu desmundo na noite sem grana? Como que eu posso viver sem grana? Como que eu como se não tiver grana? Como que eu vou passar com a dama sem grana? Como que eu desmundo na noite sem grana? Ninguém que trabalha, ninguém que trabalha, ninguém que trabalha, ninguém que trabalha, ninguém que trabalha. Nova geração apela pela vida louca. E quando vão de cabeça esquecem de usar a touca. O homem do fadinho parece que nunca sofre. Todos pensam que ele não morre e tem um grande cofre. Apresenta soluções com base na nossa crença, enganando a tudo e todos em troca de uma bênção. A igreja é salvação em que vocês só do nojo. Querem um lugar no céu porque já são todos loucos. Um mundo vivo crente em algo superior. Num alimento da vida como um filme de terror. Como que eu posso viver sem grana? Como que eu como se não tiver grana? Como que eu vou passar com a dama sem grana? Como que eu desmundo na noite sem grana? Como que eu posso viver sem grana? Como que eu como se não tiver grana? Como que eu vou passar com a dama sem grana? Como que eu desmundo na noite sem grana? Mas quem dá cara na TV sente outra delícia. Jogos manipulados na informação que tens acesso. Religião, política e futebol são teu inferno. Tu és um parasita e é fácil seres enganado. Queres revista cor-de-rosa para passar um bom bocado. Realidade que procuram só em raras notícias. Querem o euro milhões para soluções fictícias. Como que eu posso viver sem grana? Como que eu como?